suco de açúcar. Tu procurou minha cama só pelo Kama Sutra. Sabe que eu sou bonita, não entro em disputa. É papo de ousadia, hoje eu sou toda sua. Eu tava Mac Mac só ganhando movimento. Eu te quero, mas eu posso ser seu fechamento. Fica sem você, baby, virou o meu tormento. É difícil até te falar todo lo que siento. Ah, ai, que saudade que dá. Eu não quero mais mentir. Só perdendo tempo imaginando você aqui. Ah, que saudade que dá. Saudade de te sentir. Só peço pra você se lembrar. Ai, ai, ai, ai, eu quero muito mais desse jogo perigoso. Ai, ai, ai, ai, eu quero muito mais de você em mim. Que dança e não se cansa. Vi que teu olhar me despertou a lembrança. Baby, eu não consigo suportar a distância. Desse teu rostinho, teu bombom que balança. Tava Mac Mac só ganhando movimento. Eu te quero, mas eu posso ser seu fechamento. Fica sem você, baby, virou o meu tormento. É difícil até te falar tudo o que sinto. Ah, ai,